Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado aqui no canal 1 da Antena Web. Tudo bem consigo? Edição para esta segunda-feira, 24 de março de fevereiro, aliás, de 2014. Tudo bem? Pois muito bem, estamos de volta então para mais uma edição deste espaço radiofónico, Diga Lá ao Sr. Fado, que hoje lhe vai apresentar melodias que passaram bastante nos programas e que vão agora continuar a passar, não é? Neste espaço radiofónico. Quero o seu pedido musical, quero a sua dedicatória, a sua sugestão para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com e simultaneamente também pode fazer o seu pedido a partir do site, portanto, onde tem peça uma música em qualquer parte do canal, não é? Do canal 1 tem sempre ali um menu que tem indicação, peça uma música. É só pedir uma música mesmo, só preencher o formulário e enviar. Podem então fazer essa dedicatória, portanto, vou ficar realmente muito grato se participar. É bom, participe. E vamos lá ver se não será possível, dentro de algum tempo, termos um número de telefone. É verdade, vamos lá ver se é possível ou não. De todas as formas, vou deixando para já esta indicação. Este será apenas o único e-mail, aliás, os únicos contactos que têm connosco. Também tenho o Skype, se quiser. Mas pronto, ficamos então aqui para participar convosco deste... enfim, para que participem connosco deste programa. Vamos então às músicas. Grão de Arroz, na voz da Amália Rodrigues, que é um fado que nós bem conhecemos. Logo depois, Maria Armanda, Não Digam Não ao Fado, e uma música tão bonita, eu pelo menos acho, é um fado muito profundo, chamado O Céu da Minha Rua, cantado pela Amália Rodrigues. São as três primeiras músicas que vamos ouvir nesta edição do Diga Lá ao Senhor Fado. Até já! Tem um palácio de ouro fino onde Deus o pôs e onde eu vou falar de amor a toda hora. Cabe no meu dedal, tão pequenino é, e tem um sonho ideal de esperança e fé. É descendente de um sultão, talvez do rei Saul. Vive na casa de um botão do meu vestido azul. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. É pequenino como um grão de arroz. Tem um palácio que o amor aos pés lhe pôs. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. O meu amor tem o perfume que saiu da flor, anda envolvido no meu lenço de cambraia, e vem falar ao meu ouvido com tamanho ardor que tenho medo que da orelha me caia. Só eu sei traduzir o seu pensar, sorri se vê sorrir o meu olhar. O meu amor tem o ameno que a paixão lhe pôs, é tão pequeno como um pequenino grão de arroz. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Que abaixo fiéis que não tem valia, que aprenda ciências, vá dobrar-se, que seja poeta, mas de outra poesia. Não diga ao fado que não entristeça, e apenas se alegre nas provas vinhos, que por maus filmes não perca a cabeça. E não anda às terras por tão maus caminhos. O fadista tem de tudo um pouco, tem tanto de artista como tem de louco. Veste-se de novo à maneira antiga, é filho de um povo, e o resto é cantiga. O fadista tem de tudo um pouco, tem tanto de artista como tem de louco. veste de novo à maneira antiga, é filho de um povo e o resto é candida. Como caminho louco, veste de novo à maneira antiga, é filho de um povo e o resto é candida. Auditório. Sejam bem-vindos a mais uma sequência musical com um fadinho, uma maneira aqui tudo, hein? Um fadinho, isto é mais um corridinho, mas pronto. Vamos lá, mais três fados, nesta edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Trago-vos agora Belos Tempos, cantado pelo Fernando Farinha. Ainda por vir também nesta edição uma outra melodia, que é um tema novo e que, portanto, vai passar aqui. Eu já não sei se é a primeira vez ou não, mas pronto, vai passar aqui nesta edição do nosso programa. Chama-se A Rosa e o Narciso e é um grande fado do álbum Entretanto, do fadista Marco Rodrigues. Vou também trazer-lhe uma outra voz que eu aprecio bastante e que aqui nos vai trazer um fado memorável chamado Despiu a Saudade. E é desta forma que vamos seguir na nossa edição, no nosso programa intitulado Diga Lá ao Senhor Fado. Daqui a pouco vamos ter mais fadistas do chamado Pós-Amália. Mas para já tem mesmo tempo de Belos Tempos com o miúdo da bica, o Fernando Farinha. Música.

este amor nasceu entre uma rosa e a lua no céu. Como a rosa ao ver a lua sorrir se deu. Mas ninguém duvida deste grande amor, até quem inveja o seu fulgor. É que afinal também ele tem nome de flor, Narciso. Estamos de volta ao auditório depois da nossa. Enfim, da nossa melodia, destas melodias tão bonitas. Seguem-se mais três. Para fechar o programa de hoje, Vânia Duarte vai trazer-nos Lisboa e o Tejo. É verdade, é uma melodia muito bonita que eu também gostava de partilhar aqui convosco. Logo depois, vamos recordar alguém que faleceu ano passado. Saudades de António Mourão, que nos vai trazer Ouve Lá, Opa, enquanto cai por aqui uma chuvada descomunal, aliás, como é audível, mesmo com a música de fundo é perceptível. Diz então que vamos ficar com esta música, Ouve Lá, Opa, na voz do António Mourão, um bocadinho para animarmos aqui a malda, não é? E vamos acabar com a música do António Zambujo, chama-se Lambreta. É uma música muito bonita esta também. E é assim que me despeço. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma boa tarde na companhia do canal 1 da Antena Web. Já de seguida, Nuno Miguel apresenta mais uma edição dos Nomes das Canções. Fique bem ouvindo, um forte abraço e conto com o seu pedido. Já para a próxima edição. Até amanhã! E orgulhosa de assim ser, Lisboa fica às vezes amuada se o seu amor, amor não lhe oferecer. Chama-lhe marinheiro, fala dele na rua e sente ciúmes dos olhos da lua. Chama-lhe marinheiro, sem rumo nem rota, sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele numa onda atira-lhe um beijo e assim namoram Lisboa e o Tejo. Lisboa tem arrufos com namoro se o vê fazer olhinhos às estrelas, e então vai mirá-lo ao miradouro, pois não vá o diabo tecê-las. Lisboa, quando desce uma colina namorar com ele toda se enfeita, Lisboa veste saia de varina só para ouvir os piropos que ele deita. Chama-lhe marinheiro, fala dele na rua e sente ciúmes dos olhos da lua. Chama-lhe marinheiro, sem rumo nem rota, sempre atrás das asas de alguma gaivota. Se namoram Lisboa e o Tejo. Chama-lhe marinheiro, sem rumo nem rota, sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele numa onda atira-lhe um beijo e assim namoram Lisboa e o Tejo. Ele numa onda atira-lhe um beijo e assim namoram Lisboa e o Tejo. Música.